morte meu nascimento, ou seja, renascimento. O sangue que deu vida gerou arrependimento. Nas águas batizado, no fogo condecorado. Não sou o que vem do céu, formado em mais um soldado. Nos caminhos pra Damasco, vivendo meu desespero. No momento forte, luz e a voz daquele carpinteiro que me cegou pro mundo que não valia mais. Abriu minha visão pras coisas espirituais. Meu passado de pecados, erros, falhas apagados. Renovado de fato, sem dar motivo pros boatos. Não me tornei perfeito, sei que nem vou conseguir. Santidade imprescindível pra quem vai querer subir. O ciclo tem que ser nascer, morrer e renascer. Vida nova é uma escolha que depende de você. Disseram que eu tava morto e tinham razão. Morri pro pecado pra receber a salvação. Vida nova, tempo novo, eu de novo, tudo novo. Renovo pro povo no sangue que desceu na cruz. Sua morte me deu vida, suporte, mudou minha sorte. Deus forte me deu norte, vida nova em Jesus. Vida nova, tempo novo, eu de novo, tudo novo. Renovo pro povo no sangue que desceu na cruz. Sua morte me deu vida, suporte, mudou minha sorte. Deus forte me deu norte, vida nova em Jesus. Morte em vida é pra quem é forte. Vida em morte é pra quem tem um norte. O mundo espera que eu me entorte, mas se desespera quando vê que eu tenho suporte. Não é dinheiro que me faz ficar de pé. Não há passarinheiro que lace a minha fé. Ele me amou primeiro, me conhece e me quer. Por isso esse bandoleiro vai aonde ele quiser. Não sabia, não sentia, não queria, não vivia. Só sofria, só mentia, só perdia, só caía. Só, sem mais ninguém, com um vazio infinito. Até que um belo dia, o meu dia ficou bonito. O que eu vivo hoje eu jamais sonhei. Pois se eu vivo hoje é pra honra e glória do meu rei. Se eu tô vivo hoje, por ele eu viverei. E se for preciso hoje, por ele eu morrerei. Vida nova, tempo novo, eu de novo, tudo novo. Renovo pro povo no sangue que desceu na cruz. Sua morte me deu vida, suporte, mudou minha sorte. Deus forte me deu norte, vida nova em Jesus. Vida nova, tempo novo, eu de novo, tudo novo. Renovo pro povo no sangue que desceu na cruz. Sua morte me deu vida, suporte, mudou minha sorte. Deus forte me deu norte, vida nova em Jesus. O lodo arrancado, coração purificado. No mar do esquecimento, meu pecado afogado. Meu final foi meu início, assim recomecei. Morri pro mundo pra viver o que determina a lei. Andei de pé descalço, sujo e sem rumo. Vida torta, rejeitado pela escória do mundo. Chamava atenção para os olhares de desprezo. Eu tinha valor, mas pra eles eu tinha preço. No meio da Babilônia, diamante rejeitado. Mas por Cristo tirado da lama e logo lapidado. Não vivendo mais o que o diabo tinha pra mim. Agora tô no posto pronto pra firmar seu fim. Vida nova, tempo novo e hoje nem se compara com o que prometeu meu Cristo. Em suas palavras, tirado das trevas e sendo luz com microfone. Transformado unicamente para a glória do seu nome. Vida nova, tempo novo, eu de novo, tudo novo. Renovo pro povo no sangue que desceu na cruz. Sua morte me deu vida, suporte, mudou minha sorte. Deus forte me deu norte, vida nova em Jesus. Vida nova, tempo novo, eu de novo, tudo novo. Renovo pro povo no sangue que desceu na cruz. Sua morte me deu vida, suporte, mudou minha sorte. Deus forte me deu norte, vida nova em Jesus.